Alô, no momento eu não posso atender. Eu tô fazendo um churrasquinho com o gatinho do Will. Deixa o seu recado que alguém te liga. Tá limpo.